Quem me vê com esse sorriso nem imagina o que já chorei antes por alguém que era caco de vidro disfarçado de diamante e cortou meu coração sem anestesia. Esse coração que na palma da sua mão cabia. Pensei mais em mim, decidi não sofrer. Mesmo te amando, escolhi perder. Que na vida nada é melhor que o tempo pra me jogar na cara que você foi livramento. Pensei mais em mim, decidi não sofrer. Mesmo te amando, escolhi perder. Que na vida nada é melhor que o tempo pra me jogar na cara que você foi livramento. Quem me vê com esse sorriso não imagina o que já chorei antes por alguém que era caco de vidro disfarçado de diamante e cortou meu coração sem anestesia. Esse coração que na palma da sua mão cabia.